De volta, Fã de Esportes, com a escalação dos Dodgers, ligeiramente diferente hoje. Otânio primeiro, Will Smith em segundo, Mookie Betts em terceiro. Aí Freeman, The Oscar e Tommy Edman, Max Muncy, Kike Hernandez e o Alex Cole jogando no campo esquerdo. O Andy Parris saiu. O Andy Parris basicamente perdeu o lugar no time, né? Ele foi, não vem rebatendo bem, por isso que ele sai. Os Dodgers, no final das contas, só anotaram duas corridas nas últimas 19 entradas dessa World Series, né? Então as últimas 10 do jogo 3 e o jogo inteiro passado, de ontem. Foi uma corrida ali na 18ª do jogo 3 e depois duas, aliás, três corridas, né? Duas ontem, uma anteontem. Por isso essa troca. E o Will Smith, para proteger o Shohei Ohtani, porque o Betts vem rebatendo mal, então botar alguém que vem rebatendo melhor logo depois do Ohtani. Ohtani primeiro no bastão, primeiro arremesso do Yesava, vai baixo, 1-0. A contagem: 40% de aproveitamento na série, ele tá rebatendo, o problema tá sendo o resto do time. Já são 8 home runs do Ohtani, 8 também do Guerreirinho, os dois estão liderando os playoffs. Só um jogador bateu mais home runs do que eles em uma pós-temporada. Randy Arozarena, em 2020, bateu 10. Dá tempo pro Ohtani e pro Guerreirinho buscarem isso, hein? Swing no vazio, strike 2. O splitter do Yesavage. É, esse arremesso aí é o melhor do Yesavage. Esse foi, aí foi esse implar aí que a gente acabou de ver foi espetacular. É um arremesso que ele não teve consistência no jogo 1. É ele entrando no montinho agora, jogando aí fora de casa no Dodger Stadium, mas com 2-0 no placar, com certeza. É, ele tá evoluindo muito rápido na liga, já tá aí na pós-temporada, mas acho que isso também dá uma tranquilidade pra ele, porque como ele tá fora de casa e o time que tá em casa, no caso o Los Angeles Dodgers, já tá ali com dificuldade no ataque, tá atrás do placar, então pode ser que isso seja uma parte que deixe ele um pouco mais tranquilo e mais leve aí pra subir no montinho. 2 bolas, 2 strikes. Joguei? De novo aquele ai do Shohei Ohtani. Ele anda cheio de caras e bocas, né? De graça. Tava até MLB colocou no Instagram lá o corte dele. Aquela hora que ele ficou chacoalhando a cabeça, pedindo outro sinal pro Will Smith. Ele fala, não, não, não. Ele fala, careta, não. Ah, agora sim. 2-2. Tapa pro chão e é Savage em 2 tempos. E ele passa pro Guerreirinho com estilo para fazer a primeira eliminação. Com estilo bem tranquilo ali, deu uma espirrada na luva dele, mas tava tranquilo, tinha tempo. Tá nervoso ou não, novato? Foi bem tranquilo, bem estiloso ali para fazer a eliminação com o Guerreirinho. Não, e depois dessa bola, dessa quicada, olha como é que ele joga. Bem tranquilo, bem à vontade. Ele joga, ele não lança a bola, ele joga. É isso aí. Tem uma legal sobre o Will Smith que eu fiquei até surpreso. O Will Smith é o primeiro catcher a rebater em primeiro ou segundo em um jogo de série mundial desde 1935. Que doido isso. Mickey Cochrane, pelo Detroit Tigers, em 1935. E olha por que ele está em segundo, porque ele manda para longe, mas essa não vai tão longe assim, a bola cai na luva do Schneider e o Will Smith está eliminado. É, em geral, catchers não rebatem tão bem assim, porque a função que eles fazem na defesa exige muito do time, então a maioria não consegue até se desenvolver tanto como rebatedor. Claro, rebatem bem melhor que um arremessador, quando tem que ir para o bastão, mas normalmente na média é inferior a um jogador de campo. Isso expõe um pouquinho mais ainda como tá com dificuldades o line-up, né? O ataque aí do Dodgers, que teve ali que colocar um catcher, que é como o Vira explicou, não tem. Normalmente não é o melhor rebatedor, não tem números muito bons assim para bater como um segundo rebatedor, mas o Dodgers teve que fazer a modificação aí. Mookie Betts no bastão, Mookie Betts em terceiro agora. É a primeira vez desde 2021 que ele não é primeiro ou segundo. Aí o contrário. Em 4 anos, o Mookie Betts estava sempre em primeiro ou segundo na escalação dos Dodgers. Hoje está como número 3. E ele passa lotado. Strike 3. Strike out em 3 arremessos. 3 dentro, 3 fora. Dominante o Yesavage nesta primeira entrada.